Salvador, muito boa noite, gol 1723. Livrou. Boa noite, gol 1723, táxi em frente, de Alfa, chame antes da Juliette. Dois ao táxi de Alfa, gol 1723. 07. Gol 4107, boa noite, chegada Mari, desce para o 050. 050, Mari, possibilidade de voar direto do TAP? Eu jogo direto de TAP, desce para o 50, azul 4107. 50, TAP, obrigado. Zero, decolar 246, chame o controle, 1935. 1935, Rio 9890. Para o táxi do voo 1134, temos 57 a bordo, 2:18, alternado Salvador. Diálogo 1134, táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 1-0-18-95 a torre. Pátio Índia 1895, 1-1-3-4. Rio 9-8-0. Bono 723, observe a aeronave da companhia taxiando pelo pátio, após ingresso na Juliette, gate 4. Gate, após a aeronave da companhia, autorizado ingresso da Juliette, posição 04, Bono 723, grato, uma ótima noite. Boa noite. Passeado Rio 5972. Mantenha a posição, temos a aeronave da Gol que vai ingressar agora na Juliette. Um segundo tráfego à sua direita. Após o mesmo, prossiga o táxi em frente via Pátio Índia no ponto de espera da 1-0-18-95 a torre. 3-4, autorizado, decolada 1-0, vento 1-3-0 graus, 8 nós. Felipe decolado, Gol 1-1-3-4. Rio 5972, alinha e mantém a 1-0. Mantém 1-0, 0, retira 9, tá aqui. Quatro, decolado ao 5-0, controle 1935. 1935. Controle Salvador, gol 1134. 1134, contrator radar, sai da Pouca, subo 350. 350 na Pouca, 1-1. Rio 5972, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 1-30 graus, 9 nós. Azul 4107, lista para 2, meu pé, ajuste 10 no 5, reporte localizador 610. 2000 com 10 no 5, reportaria localizador da 10. Azul 4107. Tem contato com a Infraero, é central, o presente. Ok, eu vou informar a mesma. No portão 3, não é isso? Exatamente. Ok, gente, eu vou passar aqui a informação para minha providenciar aí um operador de finger, ok? Muito obrigado. E a foto ser tirada está pronta. Ok, só para informação, esse operador, isso é responsabilidade da administração do aeroporto, ok? Só para ficar claro aí que não compete a torre de controle, não. Ah, não, estamos bem. Eu sei que são ordens diferenciadas, só para ver se vocês têm contato com eles, eu sei que eles querem ver se eu Eles também monitoram a nossa frequência, tanto a nossa frequência de solo e torre aqui. Break. Desculpe a pressa, o Soléo San 3305 já saiu urgente para o posto de estacionamento, senão a gente não consegue pôr bem aqui. Autoriza? O plano está válido, está 3305. O senhor está autorizado ao puxa acionamento? Chame táxi. Obrigado, livre puxa acionamento, está 3305. Pronto para o puxa acionamento também, o Oceania 6224. Ok, o Oceania 6224 já está com o finger desacoplado? Está acoplando agora. Ok, autorizado, chame táxi. Chame táxi, o Oceania 6224. Cruzou 140, Golo 134. Se a gente quer manter a estrutura do controle, manter. Tá, 3305, pronto para o táxi. Estamos com 155 a bordo, alternando Maceió com 3 horas de autonomia. Ok, então 3305, siga a aeronave da Oceanair à frente, via Pátio Índio, ponto de espera da 10-18-95 a torre. 2510, secundário 13325, via 98 na zero. 0 azul 4107. Salvador, boa noite, 6212 com a Alfa. É 212, boa noite, pro Edmar, pra chegar da Mari, desça o 050. O 050, na Mari, o 6212. Ataque do Oceaner 6224, tá com 2 horas e 40, Maceió 104 no bordo. Ok, Oceaner 6224, táxi à direita, ponto de espera da 10-18-95 a torre. 1895, boa noite, à direita aqui, obrigado, senhor, boa noite. Boa. Sou 1134, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 12545. 26853545, bom voo 1134. Vou alternado 12545, bom voo. 12545, bom. E o 5972, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, Rio 5972, boa noite. Boa noite. Ok, então 3305, após a aeronave da Oceaner iniciar a rolagem, está autorizado a alinhar e manter 10. Oceaner 6224, alinha e mantém 10. O azul 4107, no solo ao 01, direito 219. Azul 4107, esse é o solo 01, chame o solo 129. Chamar o solo 129, azul 4107. 4107, vibrando na eco, na pré-recolagem aqui na antena 24. Quilo, posição 4 Lima do pátio 3. Alfa, quilo, posição 4 Lima, 4107. Mantém 10, tá 3305. Autorizado ali em manter a 10, tá 3305. Terça para 2, meu pé, ajuste 10 no 5, reporte no localizador da pista 10. Ok. Oceaneer 6212, via Mare, terça para 2, meu pé, ajuste 10 no 5, reporte no localizador. 2015, reporte lá no localizador, 6212 da Oxa. Controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. Olá. Então, valeu, Oceaneer 6224. Oceaneer 6224, boa noite, contato radar, da Puca, tudo 190. Subindo 190, Puca, Oceaneer 6224. Saberia alguma chama, Oceaneer 6224? 6224, estou autorizado direto, Conte. Conte, 3305, decolagem autorizada da 10, vento 130 graus, 8 nós. Autorizada a decolagem da 10, da 3305. TAM 3305, decolado ao 05, controle 1935. 1935, muito obrigado pela colaboração, TAM 3305. Boa viagem, comandante. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. TAM 3305, saída Cuca, da São João. Boa noite, TAM 3305, contato radar, saída Cuca, subo 330. Cuca 330, TAM 3305. Salvador, Torre de Salvador do 1868. Está uma vez o marcador embaixo e travado. Chego no 868, ciente, tem livre pouso, não no zero, vento 120 graus, 099. Livre pouso, Gol, 868. Sinal 6212, Líder Elétrico e chame Tosque 11895. 095, boa noite. Salvador, boa noite, 6212 da Oxanea no Líder Elétrico, no 10X3. E Oxanea 6212, sente, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Oxanea 3600, Proa de Mari, para chegada Mari, desce até o 050. Oxanea Proa de Mari, Proa de TAP. Sinal 6212, IDLS, chame torre 11895. Solo 10, direita 1219 o solo. Direita 1219, 08. Bom, no 868, livre táxi, via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 8. O Oxanea 6212, livre pouso no 0, vento 130 graus, 099. Autorizando pouso na 10-6212. Controle, tá 3305. Possível 3305. Poderá, possibilidade de coordenar a proa do Romeu Fox 011 ou 018? Aguarde. Obrigado, e o nível 290 também como sinal. Sente 290. Ah, sentido, o acionamento é 224. É 224, confirma? É 224, para deixa para o nível 150, o acionamento é 224. 150, o acionamento é 224. Eu vou ao 363, o acionamento é 224. Estou presente, Romeu, Alfa Romeu 363-6224. Salvador Control, Azul 71T, Godin. 2, boa, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Portão 5, 62 agora. Foi quatro vai de Portão. Salvador, boa noite, Portugal, 020, on stand 11. Também chama Alfa Flight Level 350, cuidado de Lisboa. Portugal 020, stand by clear to Lisbon. Stand by. É 3305, autorizado nível 290, e da presente, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, voando da 3305 e a seção 290. Muito obrigado. Genève 6224, 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 120, decimal 3. 3600, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte no localizador pistoleiro. Após ETAP, 2010, 1015, está abrindo, 3600. Lima, está 3305, confirmar a frequência, por favor. Frequência 1203 para o Xené 6224. Controle. 3305, prossiga. Frequência 12685, alternado 12545. 2085, alterna 2545, obrigado, tá 3305. Salvador, boa noite, 3152, informação alfa. 3152, boa noite, chegada a Mari, desça para o 050. Chegada a Mari, desça ao 50, 0. Air Portugal 020, Red, copy. Você sabe, sabe. Portugal 020, Red, copy. Retro Portugal 020. Portugal 020, clear to Lisboa, Lima Papá, Papá Tango, flight level 350, via Upper Risk 50 until Mossoró, after Upper November 866 until X-ray, Oscar Lima Echo Romeo, Choler, and after according to flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Momo departure and Dilube transition. Salvador departure frequency 119.35 and squawk 5124. Portugal 020. Portugal 020, clear to Lima, Papa Papa Tango, flight level 350, upper whiskey 50 until Mossoró, upper November 866 to Cholet. On departure runway 10 with the left turn. On Momo departure, departure frequency 109.35 and the score 5124. Can you say again the transition? Momo departure and Dilube, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, transition. Okay, Momo departure, Dilube transition, Portugal 020. Portugal 020, that's correct. Come back right for pushback and start. All right, obrigado. Estabilizado 3600. 3600, chama a correção 18 magas. 152, desce para 2010, livre das restrições, autorizado LS 1500. Azuchu 712, red for descent. 713, clear down to 4,000 feet, attempt 31015. 105 is clear, approval 4,000, 2713. Salvador, está 3600, LS, X-Euro-0. Tran 3600, boa noite, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, chega o trem. Está travado, livre pouso 10 com 10 no 5, Tran 3600, boa noite. Tran 3600 no solo aos 28, libera a direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, Tran 3600, boa noite, prossiga táxi via Alfa e Juliette, remota 13. Alfa Juliette 13, tá 3600. 2010, ajuste líquido. Roger, Alfa 3000, Rebel 6290, all limited, swap life course, 2712. Uno 170, cópia. Cópia. Campina Grande, nível 370, via rota Zulu 10, Neuma, após DCT. Decolagem pista 10, após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5132, voo 1170. Autorizador 370, Zulu 10, Neuma, direto. Decordão 10 com curva à esquerda, Puca, transição de par, 5132 ao transponder. Controle 119.35, gol 1170. Desejamento correto, portão 09, chame pronto, gol 1170. Camará. Solo Salvador, muito boa noite, gol 1868, ciente da Brava, autorização Anacaju. Pronto, cópia, gol 1868. Pronto, cópia. Aracaju, nível 230, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Frequência do controle 119.35, 5126, no transponder. Gente, autorizado 230 para Aracaju, via rota do plano, decolador 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, voa Aracaju. Controle da 1935, acena 5126, transponder, gol 1868. Protejamento correto, portão 08, chame pronto, gol no 868. 8. Zuma Navigation, fly to Duna, clear down 2,000 feet, or to Z31, 015, and clear the LS. Let's clear ILS to 2,713, down to 2,000. Estabilizado na final, tanto 3152. Quanto é 102, Madrid? Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, tanto 3152, final da 10. 2713, complete approach, contact tower, 118.95, come on. 1865, thank you, boa noite. Pista 10. 3 de pouso embaixo checado, autorizado o pouso 10, 3152. 0-0, request push and start on standby 11. Portugal 0-2-0, push back and start approved, come back right for taxi. Push and start approved, call me for taxi, Portugal 0-2-0. Salvador, é o Azul 2713 estabilizado, avistando. Azul 2713, boa noite, tráfego avistado, número 2 para pouso, continua aproximação, aguarda informação de pista livre. Prosseguindo, aguardando informação de pista livre, Azul 2713. Então 3152, solo aos 37, direita 121, decimal 9. 219, boa. Solo Salvador, boa noite, 3152. Então 3152, boa noite, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa reportará para Juliette, 3152. 13, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós. Leve pouso, 02713, trem baixo, checado. Poderia confirmar qual vai ser a posição para o trânsito 3152? Remota 12 do pátio 1, 1 ou 2? Afirmativo. Então vai entrar aqui no trânsito 3152. Não, é remota 1 ou 2 do pátio 1, ok? Prossiga via Alfa em frente e reporte antes da Juliette. Ah, tá sim. Então, reportar da Juliette. Vou 1170, pushback via sanamento. Cliente é o número 2 no setor, tem um A330 da Portugal retaguarda aguardando no portão 09, gol 1170. Cliente na sua escuta, gol 1170. Boa noite, a sua identificação. M908, cruzando o nível 220, continua descendo até o 050, proje Itape. around Portugal 020, requesting. Roger, meeting position at Portugal 020. Meeting position, Portugal 020. No solo 40, direita solo 121, decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Solo, boa noite, Azul 2713, Lisandro. Azul 2713, boa noite, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Romeu. Quilo, remota 2, Romeu, obrigado. Portugal 020, taxi approved via May April and taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1015. Have a nice trip, sir. Taxi via main apron, India holding point 10, at the holding point, changing tower 118.95, and the QNH 1015, Portugal 020. 1170. Prossiga. Após a passagem do Air Portugal, autorizado iniciar no 9, chama pronto para o táxi. Sim, após a aeronave, está autorizado, chamaria para o táxi, voo 1170. Controle Oceanair 62 de boa de informação Bravo. Chama 6258, a sua notificação. Gente, com a 6258. WhatsApp, desce até o 060. Voitap, desce até 060.